Meu nome é Carlos Poliver e Marlon Duarte. O que tá valendo menos a pena? Fazer canal pro YouTube ou Enem? Cara, eu acho que o que tá valendo menos a pena? Sim. Eu acho que fazer o Enem não vale quase nada, né, cara? Ganhar uma bolsinha de estudo pra você desistir no primeiro semestre? Se nós fizéssemos o Enem, a gente não passaria nem a pau, não com aquelas questões que dão aquela guinada pra esquerda, né? Deus o livre, cara. Não, meu, velho, nunca vi prova tão esquerdosa na vida. Se você tá ouvindo isso aqui e não tá entendendo porra nenhuma, você provavelmente tá ouvindo no futuro, supondo que alguém vá ouvir isso aqui. Nós estamos fazendo esse programa aqui durante o Enem, então nesse exato momento tem pessoas queimando neurônios pra fazer a prova, enquanto nós estamos aqui vagabundeando, ou não, porque isso pode ser um trabalho, talvez. Fale por si só, meu caro Poli. Eu até agora não ganhei dinheiro nenhum com isso aqui. Mas não necessariamente um trabalho, tu vai ter retorno financeiro, tu pode ter algum retorno de outra forma, como um prazer, tu fazer aquilo pelo teu prazer. Ah, se ferrar, homem, prazer é o caralho, eu quero é dinheiro, tô precisando de dinheiro, sou pobre, moro sozinho, tenho responsabilidades. Mas a questão é, Marlon Duarte, independente da nossa situação youtubística, youtuber é emprego? É um trabalho? Ah, depende, meu cara. Se você se esforçar, der tudo em si, talvez dê certo. Mas lembrando, não é só de YouTube que vive um youtuber. É, sim, claro. YouTube, ele é só um meio que tu vai fazer pra tu mostrar teu conteúdo, né? O que tu quer fazer ali. Como eu faço no meu canal, como nós fazemos aqui no canal do Papo Curto. Só que eu acho que, assim, pelo mesmo motivo que eu, que faço programa... não programa, sabe, de prostituição... Eu faço programa pra mobile, pra celular, de forma... Assim, eu não tenho um patrão, meu patrão é o Google, meu patrão é a pessoa que tá jogando. Então, é a mesma coisa com um vídeo, porque eu não sei porque algumas pessoas gostam de considerar isso, tu desenvolver aplicativos, tu desenvolver programa e jogo como um trabalho, e tu desenvolver vídeos, tu editar e filmar... E as pessoas não consideram isso um trabalho. Porque é o mesmo processo. Os dois trabalhos, eles ganham da mesma forma. O dinheiro, o retorno financeiro. Que é através de publicidade. Ou de os jogadores derem um retorno. Através de meios como o Patreon. Ou comprando coisas da marca. A mesma coisa. Porém, como é uma coisa muito mais recente. Há muito preconceito nessa área. Principalmente os gamers. Têm preconceito com alguns youtubers. Que ganham muito em cima desses jogos. Como Minecraft. E esses jogos aí mais. Né, pra criançada, aí cria esse preconceito, mas é trabalho sim. Agora, Marlon Duarte, o YouTube é uma plataforma interessante? Tem uma diversificação? É um mercado diversificado? Ou é uma panela? Ou é uma coisa que não se desenvolveu? Qual que é a tua opinião? Ah, cara, sinceramente, pra mim o YouTube, a chance de você se dar bem com o YouTube é grande. Desde que você tenha foco, determinação e não parar de produzir, né? E também tem que ter visão de mercado, porque não adianta tu fazer, por exemplo, o nosso conteúdo aqui. Ele é um mini podcast. Podcast já é uma coisa aí bem assim, presa a determinação. Grupos de pessoas, não é todo mundo que gosta. Nós tentamos fazer uma modificação nesse ideal, que é transformar o podcast, que é longuíssimo, algumas pessoas se assustam com isso, e algo mais curto, porém de mesmo nível de informação. Mesmo assim, continua sendo bem restrito na questão de público. Então tem que ter uma noção, não adianta tu gravar sobre ônibus e achar que todo mundo tem que ver seus vídeos sobre ônibus, ou qualquer outro assunto tosco. Bom, em um outro caso que a gente sofre, como você mesmo disse no vídeo passado que a gente gravou, é a identificação visual, né? De fato, a gente não tem identificação visual porque a gente não grava o vídeo. É uma coisa que a gente quer mudar com o tempo, mas por enquanto a gente vai continuar assim. Enquanto isso, vocês ficam vendo aí o canal do Pixiando. Eu sei que pode ter gente que se pergunta por que a gente não investe tanto no canal e por que a gente tem poucas visualizações e continuamos gravando. Mas é uma questão muito mais nossa do que pra quem tá vendo. Eu tenho um canal que é o canal Pixiando, que ele é um canal que eu tenho foco em realmente crescer ele. Diferente do Papo Curto. O Papo Curto é uma coisa muito mais nostálgica pra gente. Uma coisa que a gente faz porque gosta. Não que eu não goste de fazer o meu canal particular. Mas esse, o Papo Curto, ele é uma coisa que a gente sempre quis fazer, né, Marlon? Desde quando a gente se conheceu. Meu Deus, aquelas histórias de rádio e tudo mais. Mas enfim, isso é piada interna. Assunto pra outro podcast. Com certeza. Se tu perceber, Marlon Duarte... O YouTube, ele parou de centralizar os conteúdos para dar uma descentralizada em YouTubes menores que acabam se destacando. Antes era muito focado naquelas pessoas que estavam lá em cima. E hoje em dia, basicamente, quase todo mundo tem um canal, dá a sua opinião. É o novo blog, né? O blog da década de 10 agora, né? Porque a gente já tá na década de 10. Na real, é exatamente isso que você falou, porque antigamente poucas pessoas produziam. E você, antigamente, 5 anos atrás, estou dizendo, né? E essas poucas pessoas que produziam um bom conteúdo, estão lá em cima hoje. E essas pessoas, querendo ou não, elas influenciou outros menores canais a querer divulgar o seu trabalho, fazer alguma coisa e mostrar. De fato, e como eu falei, hoje em dia é um novo blog, todo mundo faz, todo mundo dá sua opinião, todo mundo mostra alguma coisa interessante. Tem um trabalho a mais, né? Porque escrever é bem mais fácil do que fazer vídeo. Menos eu, mas... né? Eu não me identifico com vídeo. Por isso que eu ainda tô na época do blog. Até o blog já tá desatualizado. Eu também escrevo blog. Mas é um prazer, né, cara? Escrever, fazer vídeo, é tudo... São todos prazeres nossos. E o YouTube é um local de muita desinformação e vídeos que não chegam a conclusão nenhuma. Como, por exemplo, esse aqui, que as pessoas entraram pra ouvir o que a gente tinha a pensar sobre o YouTube. E no final das contas, que conclusão que nós tiramos? O YouTube, ele é uma grande imensidão com diversas pessoas falando porra nenhuma de absolutamente nada. Filosofei, né? É um bom resumo do YouTube. É isso aí. Só evite falar merda no YouTube e xingar os outros pra ganhar fama com isso, beleza, gente? É, cheiretes. Quem será que vai cair nessa? Entendedores entenderão. É isso aí. Até semana que vem, pessoal. Quem sabe, né? Não sei, cara. E se eu morrer essa semana? Tem sempre essa possibilidade, né? Só espero que não sejam nossos inscritos que morram, porque senão a gente não vai ter mais inscritos. Nossos 5 inscritos. Verdade. Falou.